Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te ajudar a criar um sono profundo e revigorante. Antes de começar, se você quiser ajudar o canal, se inscreva, curta o vídeo, deixe um comentário e compartilhe com as pessoas que você ama. Agora, escolha o seu lugar para meditar. De preferência, a sua cama. Pode também escolher uma cadeira onde você estiver, uma poltrona confortável ou um lindo jardim. Traga conforto a esse espaço agora. Escolha roupas confortáveis, diminua as luzes. Quando estiver pronto, vamos começar. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Observe onde você está agora, sem expectativas, sem julgamentos de tempo, de passado. Esteja no momento presente. E se qualquer pensamento ou sentimento surgir, tudo bem. Apenas aceite. Você está bem. Inspire lentamente. E expire lentamente. Perceba como é respirar. Perceba os ritmos e os movimentos do seu corpo enquanto você respira. Observe o que move, o que mexe no seu corpo enquanto você respira. Como você se sente fisicamente? Foque na ação de respirar. Enquanto você respira, aceite o que é. Está tudo bem. Durante esse processo de respiração, talvez alguns pensamentos surjam, talvez alguns sentimentos. Imagine uma prateleira. E imagine que esses pensamentos e sentimentos estão escritos em uma página de um livro. Conforme esses pensamentos e sentimentos surgem, você os coloca nessa prateleira. Você os identifica. Talvez você queira nomear cada um deles em uma página de um livro. E você coloca o livro na prateleira. E enquanto você faz isso, você inspira e expira. E experiencia a sensação física de respirar. E vai colocando o livro na prateleira. observando a repetição, o movimento do livro da sua mão até a prateleira. E também a experiência de soltar o livro. Imagine a textura de cada livro. Observe o ritmo de colocar o livro na prateleira repetidamente, enquanto você respira. Inspira e expira. Pensamentos e sentimentos na prateleira. Inspira, expira. Livros na prateleira. Respire, respire. Tome a decisão de que você terminou de colocar os livros na prateleira. Sinta a aceitação no seu corpo. Imagine você virando de costas para a prateleira, para os livros, e imagine que você está caminhando contra eles, para a direção oposta. Passo a passo, para longe da prateleira, respirando, caminhando, respirando, caminhando, passo a passo. Você se encontra em uma praia e continua caminhando. Você está descalço e sente a areia fininha em seus pés em cada passo. Você sente a textura da areia sob seus pés enquanto pisa. Suas costas estão retas. Seus ombros estão para trás. Seu rosto está virado para frente. E você está respirando, relaxando, caminhando. Você nota o ritmo enquanto caminha. Passo a passo a passo, enquanto você vai andando sozinho pela areia. Você anda perto do mar e algumas ondas cobrem os seus pés gentilmente. E as ondas voltam para o oceano. E elas voltam, cobrindo seus pés gentilmente. E depois voltam ao oceano. Observe o pôr do sol. Você olha para o pôr do sol e nota as suas cores. Os tons de azul, os tons de laranja, os tons de rosa. Você vê as cores, a mistura entre elas. Você percebe como elas se misturam, formam degradês, se encontrando com o azul do oceano. E você continua caminhando e respira e caminha e observa e respira e caminha e observa. Você observa as ondas rolando, lapidando a areia, alcançando a areia. E você vê a espuminha branca que se forma pelas ondas contra a areia. E vai respirando. Você sente um relaxamento. Você aceita o estado em que você se encontra agora. Esse estado de profundo relaxamento. Você decide se sentar na areia e olhar o oceano. E você assiste ao pôr do sol, essa paisagem maravilhosa. Você vive essa experiência e observa o sol se pondo bem devagar. As cores mudando, se misturando, umas sobre as outras. Os tons laranja vão desaparecendo devagar. O rosa vai tomando o céu e depois vai embora. O sol desaparece. O dia acabou. Você se sente sereno, confortável, calmo. Você está feliz com a sua respiração, os sons e sensações ao seu redor. Você sente consolo, você sente você mesmo e a sua essência. Você se aceita por inteiro, você se perdoa, você se permite. Não há nenhum julgamento aqui neste lugar e você está bem. Respirações profundas, corpo inteiro abraçando a experiência de respirar. Respirações longas e profundas, para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Inspira e expira. Inspira e expira. Respire. Você decide se levantar devagar e ir embora dessa experiência. E você vai caminhando devagar. Você decide caminhar até um pátio gramado, uma grama verdinha. O ar está morninho e aqui está confortável. Você está seguro. Você se sente cansado agora. Você percebe a maciez da grama embaixo de cada pé. Você aproveita a sensação da grama embaixo de cada pé. Você decide se sentar na grama, essa grama verde e densa, e você se sente cansado. Você se sente com sono, muito sono. Você percebe que na grama tem um cobertor. Você se deita e abre o cobertor, envolvendo todo o seu corpo. Você passa os dedos pelo cobertor por uns momentos, sentindo sua textura macia e gostosa. Suas costas estão retas na grama. Suas pernas também estão retas. Seus pés estão para fora, cada um de um lado do seu corpo. Seus braços estão ao seu lado. As palmas estão viradas para cima. Seu pescoço está alongado. E seu rosto está suave. Seu corpo está relaxado. Você respira e seu corpo relaxa ainda mais. Seus dedos do pé. Seus pés. Seus tornozelos, canelas, panturrilhas, joelhos, coxas, quadris, suas costas, os ombros estão relaxados. Suaves. Está muito confortável aqui na grama. O cobertor tão quentinho e aconchegante. Tranquilidade. Calma. Corpo relaxado. Seus braços relaxados. Suas mãos. Seus dedos. Pernas. Ombros, braços, pescoço, atrás da sua cabeça. Sua testa, suas bochechas. Maxilar. Pescoço. Nuca. Garganta. Língua. Olhos. Têmporas. Relaxe devagar, bem devagar, bem devagar. Está tudo bem. Você está bem. Experienciando a aceitação, apreciando o momento como ele é, agora mesmo. Respire, respire, respire, respire. Suave, sono, você está bem, você está bem, relaxe, relaxe, você percebe que a grama se tornou uma cama. E o cobertor está em volta do seu corpo confortavelmente. É uma cama macia, uma cama segura. Tem um travesseiro fofinho embaixo da sua cabeça. Você está seguro aqui nesta cama, respirando devagar, respirações longas. Seu corpo está em paz. Sua mente está relaxada, aqui e agora, neste momento. Corpo relaxando, paz, respira. Sentindo a cama macia, o travesseiro fofinho, os lençóis branquinhos. Durma, durma, dormindo. Relaxe, dormindo, relaxe e durma, você está bem. Relaxe e durma, você está bem. Relaxe